Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Hits Megamix. Hoje é sábado, 22 de maio de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar contigo nos próximos 90 minutos para trazer a melhor música de dança para que esta noite de sábado e a passagem para a noite de domingo, 23 de maio, corra da melhor forma. Vamos iniciar esta emissão com um mix daqueles de não parar um bocadinho. São 75 minutos de pura música de dança e eu, sem mais demoras, vou passar para a música, dizendo a todos um ótimo sábado à noite. Fique ligado na sua antena web. We are coming to you. We want you to feel this. How do you feel? We want you to feel this, feel this, feel this, feel this. We'll be right back. We'll be right back.

music. For we should find a peace to last, yeah. Oh. Dreaming with you. cá estou eu mais uma vez para finalizar esta emissão de hoje, do sábado à noite, do Hits Megamix. Ora bem, vamos finalizar com um mix de 1997, o melhor da música e dança que se fez nesse ano. E atenção, porque depois de finalizarmos esta emissão, entra no ar Pop DJ. E atenção, porque hoje no Electric Nights vamos ter na nossa presença, vamos ter em cartaz, dois sets do grande DJ Mike, que assim se estreia aqui na Rádio Antena Web. Vamos depois ficar com Thunder Web e até às 7 da manhã vai ser assim, sempre a bombar, porque já sabem, a melhor música passa aqui na Rádio Antena Web. A melhor música dança aos sábados, ou de sábado para domingo, sempre até às 7 da manhã. Da minha parte é tudo. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Venha o Mix! Baby, you're the one.